usando o podcast fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Resquício da escravidão a serviço da servidão, regalos da colonização. Regalia de cafezinho com bulinação. Esquece o açúcar não, doçura. Humildade não é humilhação. E Curran responde, com sangue no olho, justiça do cão. Desumanidade, né, decapitar o patrão, a forja de uma guerra que nunca cessa, de corpos, de peles, de classes, de chão. Mas o dono da minha cabeça é aquele que decepa. Ogum pá, lele pá, Ogum pá, ojarei. Ogum pá, lele pá, Ogum pá, ojarei. O dono da minha cabeça é aquele que decepa. Olha, começou aqui com os antifas em campo. O motivo, no meu entender, político, diferente. São marginais, no meu entender, terroristas. Tem ameaçado agora domingo fazer um movimento aí pelo Brasil, em especial aqui no DF. Gente! Meu Deus, olha os antifas na Paulista, gente! Os antifas vieram guerrear! Bolsonaro! É botolito! Vamos! Vamos! Vambora! Que vergonha de país! Meu Deus do céu! Olá, tudo bem? Meu nome é Luca Franca e eu estou na atual coordenação estadual do Movimento Negro Unificado em São Paulo. Então, pedi para falar um pouco sobre ter estado nas ruas no último domingo, e as motivações e afins, né? Bem, a última vez que eu estive na rua do ponto de vista político foi no 8 de março, e que foi um ato muito potente, se colocando contra Bolsonaro. Aqui em São Paulo tinha chovido muito, muito, muito, e mesmo assim a gente conseguiu dar os recados que a gente queria dar para esse governo, e colocar efetivamente as mulheres, em especial mulheres negras, na vanguarda da resistência contra o governo Bolsonaro, como a gente já tinha feito em 2018, em 2019 e tal, né? Mas esse último, agora, no primeiro final de semana de junho, acho que tem outras conotações, né? Primeiro porque o centro do ato é a defesa das nossas vidas. E fazia muito tempo que o movimento negro vinha brigando com o conjunto de movimentos sociais de que era necessário falar sobre o extermínio da população negra, sobre colocar o racismo como central na construção de uma outra sociedade e afins. E isso ocorreu no último. Eu acho que isso é uma questão para mim, né? De tanto falar nos espaços de construção, de construir efetivamente uma política negra, e uma política negra que é de esquerda e tal, ela é necessariamente central. Então, quando você tem uma mobilização chamada por diversos setores sociais, diversos atores, a gente pode... E isso tá no centro do debate... É fruto da nossa luta e da nossa construção. Então isso era uma coisa que me colocava para estar nas ruas. A outra coisa é que o nosso espaço de disputa política no país nunca foi a institucionalidade, a gente sabe muito bem disso, a gente só conseguiu arrancar coisas efetivamente, seja na Constituinte de 88, seja em outros espaços e outros momentos históricos, quando a gente estava na rua, né? O espaço da institucionalidade, o espaço dessa disputa palaciana, ela é um espaço da direita, e a gente fica muito, como posso falar? A gente depender apenas da disputa institucional, a gente fica muito na mão deles, do que eles realmente acham que é interessante para o seu remanejamento de poder entre eles, entendeu? Quando falo entre eles, eu tô falando entre a aristocracia branca brasileira, a elite, burguesia, como a gente queira caracterizar esse grupo político econômico, né? E a rua é o nosso espaço, o espaço onde o povo, os movimentos sociais, todo mundo sempre teve peso, teve voz para poder arrancar movimentações importantes e assegurar direitos, né? Então, esse era um outro motivo para ir. E a outra é que eu acho que só a forma coletiva e é justamente o contrário do que a gente vive hoje, né? O que a gente sempre construiu era uma necessidade do contrário que a gente vive hoje, que é cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado, falando individualmente sobre a sua melancolia, sobre suas angústias, sobre tudo, mas ao mesmo tempo o revide precisa ser coletivo, né? Porque a gente sozinho é muito pequeno. Eu acho que é aquela alegoria do prego, no final das contas, isso. Um prego sozinho, quando vai sustentar o ovo, ele fura o ovo, né? Mas um monte de prego, você coloca o ovo em cima dessa cama de pregos, ele não fura. Então, isso dá a força, isso nos coloca como um tecido social. E fundamentalmente porque eu sou uma pessoa feita de coletivo. Eu nunca, nesse tempo todo em que eu milito politicamente, em que eu penso outra sociedade e tal, eu nunca militei sozinha, eu nunca fui sozinha para as coisas, né? Eu sempre fui parte de um corpo político, sempre fui parte coletiva de alguma coisa. E esses meses dentro de casa, que dá uma sensação de impotência gigantesca, de não conseguir fazer as coisas de uma forma mais concreta, de ajudar as pessoas de uma forma mais concreta, parece que a gente não tá fazendo nada. Mesmo que a gente ajude em campanhas de solidariedade, mesmo que a gente articule questões importantíssimas, mas a vida tá aí batendo na nossa cara, entendeu? A polícia tá invadindo as casas e tá matando, continua matando jovens. E isso deixa tudo entalado aqui dentro. E se já tava entalado antes, quando a gente podia estar mais cotidianamente na rua, amontoado, lutando, agora fica mais entalado ainda, porque para além de todo o terror que já existia, agora existe o coronavírus e agora existe a pior face dessa merda que a gente vai viver, que é o Bolsonaro, sabe? E essa estar entalada dessas todas as coisas, eu precisava de um jeito de virar e tipo, mano, acabou, sabe? Precisava estar lá. Precisava virar e falar, porque mas no final das contas é o meu povo que tá na linha de frente. É o meu povo que teve o direito ao isolamento social negado. Foram as nossas crianças que foram arrancadas dentro de casa e foram mortas, sabe? E deu. Acho que era muito esse sentimento de ir no último domingo pras ruas. E era muito louco porque tinha muita gente negra. Se fosse de movimentos mistos, fosse de gente que tem os seus próprios coletivos pequenos, e afins, mas muita gente negra e muita gente cansada da gente falar. E as pessoas só ouvirem a parte da representatividade e o resto que é estrutural jogarem para baixo do tapete como se não tivesse acontecido, né? Com argumentos do tipo, nem todo policial é mal, ou coisa do gênero. Mas isso era uma coisa muito bonita de se ver. Foi uma coisa muito bonita de se ver isso. Ao mesmo tempo, era um ato com uma agonia a mais. Não por causa da polícia, porque a gente já lidou com muitos atos em que a polícia era enorme e tinha aquela tensão cotidiana no rolê, entendeu? Mas essa coisa da preocupação sobre a máscara, sobre chegar em casa, lavar tudo para não contaminar as pessoas, a preocupação de sempre estar lavando antes de passar as coisas para as outras pessoas com álcool gel, que não era uma preocupação comum, né? Tipo, passar álcool gel no megafone antes de passar para alguém falar. Antes a gente só passava para falar mesmo, né? Trocar de duas em duas horas a máscara, sabe? As pessoas que podiam estar de face shield estando de face shield. Acho que todas essas coisas colocaram no ato um grau de tensão maior do que já havia, né? Porque ato que fala sobre extermínio da população negra, que fala de violência policial, que fala de genocídio, nunca foram atos fáceis de se fazer nesse país. Sempre foram cercados pela polícia, sempre foram muito tensos. Mas esse tinha essa tensão a mais por conta da pandemia, né? Mas acho que foram essas coisas que me levaram pra rua. E eu não me arrependo de ter ido pra rua, obviamente. Cheguei em casa, fui fazer todo um protocolo pra ficar tranquilo e tal, babá. Mas eu não me arrependo. E eu iria novamente. Porque, como eu falei, tipo, a nossa força tá na rua, não tá em outro lugar. Ela tá necessariamente ocupando as ruas. A gente precisa disso. E é isso, se a morte é certa, o revide também é. E a gente precisa revidar. O que aconteceu, né? No domingo, né, dia que foi marcada a manifestação, eu fui com os amigos, né? Chegamos lá mais cedo para ver como é que estava a situação do local, né? Dar uma volta, dar uma olhada. Chegamos ali por volta das 8 horas, né? 8:15 mais ou menos. E já percebemos que estava cheio de polícia, né? Cheio de policial rodando direto ali na 25, né? Na Almirante. Ouvi relato de uma outra colega que mora perto da Praça da República que tinha um helicóptero indo e vindo entre a Praça da República e São Brás, né? Então eles estavam monitorando para ver se o ato ia ser mesmo no mercado de São Brás ou se tinham mudado, né, o ponto para disfarçar, mas o caso que não ocorreu, né? Ele era em São Brás mesmo. E chegando lá, né, a gente, quanto mais você se aproximava, mais força de segurança você via, né? Então, tava lá Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar, Rotan, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Detran, né? E, bom, tava montado, e Cavalaria, né? Cavalaria também. Então tava montado, assim, um aparato repressivo para um confronto violentíssimo, né? Como se fosse acontecer um ataque, né? Não fosse uma manifestação pacífica. Enfim. O mercado de São Brás, ele tava sitiado, né? Então tinha ali próximo da parada de ônibus, próximo da praça do operário, tinha vários carros, né? De todas essas forças de segurança que eu falei agora. E os policiais, né? Estavam todos lá. Na José Malché também, né? Perto da Feira da 25 também tinha pelo menos uns 15, que foi ali que aglomerado, né? Foi por ali que a gente foi andando. E É, presumo eu que perto da João Paulo também. Mas enfim. Quando a gente chegou lá, né, a gente decidiu avançar para a manifestação para ver se ia ter mesmo o ato, né? Fui eu e um colega advogado e mais algumas pessoas. É, a gente estava recebendo informação de que eles estavam detendo, né, pessoas que estavam de preto, investigando, baculejando, né, pessoas que estavam de mochila, né, e pareciam manifestantes. Então, quando a gente atravessou, né, ali, Almirante, e vimos como estava a parada, né, na frente do terminal, já vimos que tinham de 15 a 20 jovens, né, todos vestidos de preto, todos negros ou pardos, né, sendo revistados pela polícia, né, e a gente decidiu se aproximar. Se meu amigo era advogado, né, obviamente, então a gente se aproximou e ele foi lá abordar a polícia. E durante essa abordagem, todos esses jovens foram colocados dentro do ônibus da polícia ambiental. Aí ele voltou e disse que eles estavam sendo encaminhados para a seccional da Sacramento, né? E o primeiro ônibus partiu. A partir daí, né, a gente não conseguiu avançar, né? Todo mundo que passava por lá era parado no ato, né? Todo mundo que tava de preto, tipo, tinha várias pessoas na parada, assim, mas quem tava de preto, tava um cara de manifestante, tava de mochila, eles paravam na hora, colocavam num canto, revistavam, né? Se encontrasse algum material, prendia a pessoa. Prendia mesmo. Tipo, não aconteceu a manifestação, né? As pessoas nem chegaram na Praça de São Brás. Né? Um grupo pequeno de 20 pessoas chegou, mas na manhã toda, de 9 da manhã até meio-dia, né, foram presos, como saiu na mídia, né, 112 jovens, né, que estavam, iriam participar da manifestação. Eles foram presos antes de acontecer, né. Então aconteceu um pequeno ato dessas 15, 20 pessoas que estavam presentes lá na praça, né, falaram lá contra o autoritarismo da polícia e tudo mais, e a polícia foi lá e intimidou eles, né, como tem vídeo na internet, com cavalaria e tudo, né? O policial chega lá e fala: acabou a brincadeira, bora todo mundo pra casa, não vai ter manifestação. E aquela, enquanto desfila, né, aquela parede de cavalaria, né, ao redor dessas 15, 20 pessoas que estavam na praça. Nos arredores, o pessoal tava todo mundo sendo preso. Se aproximasse, era preso, né? Eu me afastei com os meus amigos, né? Nós estávamos em 3 pessoas, e esse nosso colega, nosso amigo que era advogado, com mais uma amiga jornalista, foram para a seccional da Sacramento, onde já estavam presas as pessoas para soltar as pessoas, né? Aí ele ligou para outros advogados e tudo mais, e começaram a chegar os advogados na medida em que foi sendo postado nas redes sociais que estavam sendo presas as pessoas. Primeiro 30, depois 50, depois 70, até que chegou em 100. Cento e pouco passou de 100, né? E o processo para assaltar os jovens demorou o domingo inteiro, né? Terminou só de noite. Então, então foi repressão pesada, né? Não teve confronto, porque não teve manifestação, né? E era só uma manifestação pacífica, né? Só ia ser de 9 às 11, né? As pessoas iam ficar afastadas, né? Tinha gente levando álcool em gel, que foram apreendidos, né? Presos e tal, para poder fazer a segurança de saúde dos manifestantes. E com o discurso de que era para, por conta do decreto da pandemia, né, do distanciamento social, essas pessoas foram presas, né? E eu não fui detido, né, porque quando a gente viu que não ia ter manifestação, que eles estavam simplesmente prendendo as pessoas, a gente recuou, né, para conversar com outras pessoas que também estavam indo, né? Pelo que a gente viu, muita gente, tá, vários grupos dispersos estavam chegando, eles viam a situação e se afastavam, né? Então, assim, se teve 112 pessoas presas, entre 500 e 1000 pessoas atenderam o chamado da manifestação, mas foram intimidadas a avançar para a praça por conta desse aparato policial, né? E é isso, provavelmente não teve nenhuma outra cidade do Brasil, né, ou capital do Brasil, que teve esse número de presos, né? Entre eles, se eu não me engano, foram 18 menores de idade. Então, foi isso que aconteceu, né, na manifestação de domingo, né? Foi isso que não aconteceu, na verdade, na manifestação de domingo. É, vale ressaltar que é, a justificativa para não para o Estado reprimir o ato, que era o distanciamento, né? O decreto de lockdown, que não permitia mais de 10 pessoas aglomeradas, já havia sido retificado, né? Tanto é que no dia anterior, milhares de pessoas estavam aglomeradas nos shoppings, né? No comércio, né? Por conta da reabertura dos shoppings, da reabertura das lojas, né? E isso não interessava, isso obviamente não interessava a polícia, né? Não interessava ao Estado, porque a economia foi reaberta com base na pressão de empresários, né? Para não perder seus lucros, né? Continuar reproduzindo, né, seu capital. Mas quando se coloca uma manifestação contra o governo, né, mesmo com todos os cuidados necessários, é duramente reprimido. Então, obviamente, foram prisões políticas, né? Também houve uma grande desmobilização de uma parte da esquerda institucional, né, contra esses coletivos, né, contra esses ativistas e manifestantes que estavam puxando o ato, que eram em maioria jovens de periferia, né, estudantes aqui no Pará, e com o mesmo discurso, né, o discurso na verdade com dois discursos, né, um de que isso era uma provocação para o Bolsonaro dar um golpe, né, como se ele já não estivesse no poder, como se ele já não estivesse tirando direitos, né, já não estivesse atacando a saúde da população, atacando a previdência, atacando as leis trabalhistas, né, reduzindo as condições de sobrevivência da população. Isso a todo dia, né? Então, a repressão do Estado, o ataque do Estado às classes trabalhadoras e classes dominadas avança todo dia, né? Não é necessário justificativa nenhuma para isso. E quando as pessoas jovens, né, decidem que não aguentam mais, que devem se manifestar, né, que devem ir para as ruas, uma parte dessa esquerda institucional, que teoricamente está do lado do povo, né, ela ataca esses manifestantes como irresponsáveis, né, os iguala aos manifestantes bolsominhos, né, ou seja, estão manifestando jovens que estão atacando, jovens que estão se manifestando por conta da própria sobrevivência, né, com fascistas, né, que estão matando esses jovens. Então, sinceramente, assim, não há isolamento social, né, não há eu sou trabalhador da saúde, não há nenhum plano para deter essa pandemia, né? Na verdade, as ações do governo vão no sentido contrário, né? De reabertura, de expectativa de que as pessoas peguem o vírus e morram, né? É isso que acontece. Mas uma manifestação não é possível, né, para essa esquerda institucional. Então, com que objetivo isso? Talvez com o objetivo de se preservar, né? Quem pode, como a classe média e etc., né? Que não fazem parte dessa classe que está tendo que que não parou de trabalhar em nenhum momento, né? Nenhum momento parou porque está em massa na informalidade, né? Então, os objetivos políticos, né, dessa desmobilização, tanto à direita quanto à esquerda, são baseados, né, pelo menos a meu ver, numa forte ideologia de gestão do Estado, né, de participação na gestão do Estado, de uma ilusão de que se o oprimido se rebelar, vai haver uma maior opressão, né, uma maior repressão, como se ela já não estivesse acontecendo, e um desarme ideológico organizativo completo das classes trabalhadoras, né. Então, são esses dois aspectos políticos que rodearam também as manifestações de domingo, né? E tiveram peso, né? E apesar do peso, desse peso de desmobilização, como eu havia pontuado, pelo menos de 500 a 1.000 pessoas atenderam ao chamado da manifestação, né? Que só não aconteceu por conta de forte repressão policial. Olá. Me chamo Alas Derivas, eu sou jornalista, fotodocumentarista aqui de Porto Alegre. acompanhei os 5 atos antifascistas que aconteceram aqui na cidade nos últimos tempos. Primeiro lá no dia 3 de maio, o último agora aqui no dia 7 de junho. Fiz a cobertura fotográfica, fazendo um registro documental em foto e texto no posterior. E nos últimos 3 atos fiz a transmissão ao vivo também. Os conteúdos foram repercutidos pela rede de informações anarquistas, pelo Repórter Popular, pela Frente Quilombola, Amigos da Terra Brasil, Coletivo Catarse, Brasil de Fato, e além dos meus perfis pessoais, né? Eu pude acompanhar nestes atos, assim, lá do dia 3 de maio foram 20 pessoas que se colocaram nas ruas, né, nesse caráter antifascista, para se opor aos bolsonaristas, e agora neste último ato do dia 7 de junho foram quase 1000 pessoas. Então, além dessa mudança drástica do número de pessoas, houve, na minha avaliação, uma mudança de caráter. O primeiro ato foi total de enfrentamento, né? Essas 20 pessoas se colocando para enfrentar mesmo os bolsonaristas que todo domingo se reuniam em frente ao Comando Militar Sul, a sede do Exército aqui no Rio Grande do Sul, para pedir intervenção militar, para pedir o fechamento do STF, o fechamento do Congresso, né? Medidas antidemocráticas, algumas inconstitucionais, algumas fascistas. E em abril aconteceu um episódio aqui na cidade que esses apoiadores do Bolsonaro, depois de uma performance de uma opositora, assim, perto desse ato, agrediram algumas mulheres que estavam junto com essa artista que foi fazer essa performance, num ato violento, né? Homens agredindo com soco na cara essas mulheres. Então se formou esse grupo para enfrentar essas pessoas, né? Reagir a essa violência que eles estavam colocando ali no centro da cidade, e que o próprio fato de apoiar e de pedir o mantenimento a qualquer custo do Bolsonaro no poder já é uma medida muito violenta, devido ao governo genocida que a gente está vendo, né? Para lidar com tudo, tanto com a pandemia, mas também seu caráter racista e genocida, né? Segregador, opressor, tudo que a gente sabe do governo Bolsonaro, né? Então, essas pessoas se reuniam perto do Comando Militar Sul e se colocavam lá para enfrentar mesmo esses bolsonaristas, né? Para dizer que se eles querem apoiar esse governo genocida, se eles querem pedir medidas antidemocráticas, inconstitucionais, eles não vão pedir mais em paz, eles não vão pedir mais sem ter eco, né? Eles não vão pedir achando lá que estão falando tranquilamente, que tem apoio da sociedade, tá? Eles não têm, eles não são maioria. E eles vão ser enfrentados e responsabilizados pelas pessoas que eles estão apoiando, pelas ideias que eles estão apoiando, né? E se eles agirem violentamente, eles vão ter uma reação proporcional à violência que eles estão fazendo também, né? Então esse era o caráter inicial dos primeiros atos, e aos poucos foi crescendo, foi se somando mais gente, né? E nesse último, do dia 7 de junho, foram em torno de 1000 pessoas para as ruas do centro da cidade aqui de Porto Alegre. Não aconteceu o ato bolsonarista neste domingo, né? Foi um ato antifascista de demarcação de posição, assim, tanto para afirmar que o centro da cidade, o centro de Porto Alegre, é uma zona antifascista e que os bolsonaristas não vão ter vez mais, não vão mais se juntar para se manifestar dessa forma em paz. Mas também, neste último ato, já tiveram diversas manifestações relacionadas ao combate ao racismo, né? Eu acredito que esse crescimento do ato diz muito respeito à repercussão das revoltas nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd e toda essa discussão antirracista, né, que surgiu aqui no nosso país também, no mundo inteiro. E acho muito importante, acho muito válido, assim, mas eu acho que vale destacar alguns pontos, né, que a gente precisa ficar atento, na minha visão, assim, né? Uma é pela apropriação do ato, assim, alguns setores políticos tentando se apropriar ou se oportunizar do ato, né? Fazer, incluir os atos nos seus cálculos políticos. Por exemplo, alguns setores do PSOL, vereadores aqui da cidade, indo tirar selfie nesses atos antifascistas e dias depois se reunindo com a Brigada Militar, com a Polícia Militar aqui do Sul, que nesses atos antifascistas sempre se colocou, nesses 5 atos, se colocou em defesa dos bolsonaristas, usou todo o seu aparato militar. A cada ato maior, o aparato com cavalaria, batalhão de choque e o exército mesmo na retaguarda para defender os bolsonaristas, né? Sempre se colocando, os pelotões se colocando de frente para os antifascistas, né? Numa posição de embate para os antifascistas, né? E é com essa mesma polícia que também reprimiu violentamente atos aí pelo país, né? Em São Paulo, em Belém, em Goiás, Minas Gerais, prendendo gente. E ao mesmo tempo dando tapinha nas costas ou acompanhando, escoltando os bolsonaristas, que esses vereadores que vão tirar selfie no ato antifascista se reúnem para dizer que os próximos atos vão ser pacíficos, que esse vai ser o nível e o tom, né, dos atos. Mas peraí, quem são eles para dizer como que vão ser os atos, sabe? Quem são eles que vão dizer, para dizer qual que vai ser o caráter dos atos, né? Eu entendo que tem um receio sobre a questão de infiltrados e que tem todo um debate aí que isso pode ocasionar um golpe. Eu discordo disso, né? Eu acho que é óbvio que pode se acirrar a violência dos militares que estão no poder, mas eles já estão no poder. Já são quase 3 mil militares no primeiro e segundo escalão aí na cúpula do governo Bolsonaro, que a gente fica achando aí que eles têm que dar o aval ou não para um golpe militar, mas a verdade é que eles são cúmplices, eles estão construindo esse governo com o Bolsonaro, né? Eles não vão ser um pós-Bolsonaro, eles são o governo Bolsonaro, eles já estão ali, né? Então, e eu pergunto assim, se acontecer algum ato, que sim, pode ser de algum infiltrado, mas também pode ser um ato de revolta digna, né? Por tudo que a gente está sofrendo aí cada vez mais intensamente, né? Essas opressões que a gente está vivendo no país cada vez mais intensamente, mas que alguns setores da nossa sociedade sofrem há muitos anos, né? A gente está indo para a rua aí também contra o fascismo, dizendo que são atos antifascistas pela democracia. Mas eu também questiono um pouco isso, assim, que democracia é essa que a gente vive nesse país, para os indígenas, para os quilombolas, para a população negra desse país. A gente não é uma democracia, a gente fica inventando esse conceito ficcional aí de democracia, mas a verdade é que não existe, né? Outra coisa que eu acho que é importante, outro setor aí, outra pessoa, outros indivíduo aí, são os policial antifascista, que para mim é uma contradição, também querendo ditar a regra, ditar o caráter desses atos de domingo. Acho que a gente tem que ficar bem atento a isso, né? Que também acho que no fundo tem um cálculo eleitoral aí. Um policial antifascista aqui da cidade de Porto Alegre concorreu a deputado na última eleição e provavelmente está mirando uma vaga de vereador aí, né? Então se promovendo em cima desses atos. E eu acho que outra questão mais subjetiva, assim, mas que é muito importante, ao meu ver, é o esvaziamento e a discussão importante sobre esses termos, fascismo, antifascismo e o racismo, né, e o antirracismo, como luta mesmo, né? Eu acho que é interessante toda essa discussão que está se dando devido a esses atos que estão acontecendo nas ruas do país e do mundo, assim, aqui em Porto Alegre. Mas a gente tem que ter muito cuidado, eu e todas as pessoas, assim, né, na minha opinião, né, sobre de que forma a gente pode esvaziar esses termos, esvaziar essas lutas que são históricas, né, que são históricas de tempos, assim, que existem há tempos e que existem há tempos como luta em outros momentos históricos, mas que aqui mesmo, nesta onda que está acontecendo agora, não foi só esse ato de domingo do dia 7 de junho, né? Como eu disse, ela começou no dia 3 de maio lá, com outro caráter, então já tem uma pequena história, uma micro história desse ato, né? Que vale a pena se inteirar, se responsabilizar por essa trajetória, enfim. E eu acredito, assim, tenho acompanhado muito discussões aí de pessoas sobre essa questão do racismo e do antirracismo. E acredito que a gente tem que ter muito na mente, assim, muito como linha, na minha opinião, também na minha visão, que não vai ser um ato, não vai ser um evento que vai destruir o racismo estrutural nesse país, né? Óbvio, isso é óbvio. Ou que vai nos fazer deixar de ser racista, né? Ao mesmo tempo que também não vai ser trocar uma fotinho ali no seu Facebook ou postar uma hashtag, né? Então, eu acho isso muito interessante, assim, porque muita gente está remetendo que essa mudança de caráter remete a 2013, que o esvaziamento de pautas e tal. E eu entendo essa reflexão, apesar de não concordar com muitas avaliações que se faz de 2013, que dizem que causou esses movimentos antidemocráticos que a gente está tendo. Eu não vejo assim. Vejo que foi um movimento muito importante que os setores que estavam no poder, que inclusive eram ali os de centro-esquerda, não souberam lidar. E hoje é essas pessoas que constroem essa narrativa que 2013 foi o que causou tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Então, mas eu acho que é muito interessante ver essa possibilidade de esvaziamento, porque o racismo é uma questão fundante, fundante do nosso país, assim, né? Nosso país é calcado, construído no racismo, né? Então, se a gente levar na brincadeira, assim, na brincadeira não, mas levar levianamente essa luta, achando que o nosso fogo de palha de ir pra rua só por alguns momentos, ou numa onda, assim, né, de se insuflar, influenciado pelo que tá acontecendo no mundo. Eu falo especialmente para as pessoas brancas, né? Falo como branco e falo para as pessoas brancas. Isso não vai resolver, né? Eu entendo que para a gente tentar mudar alguma coisa nesse país, que o racismo nos constitui, né? Nos constrói, nos molda a nossa vida, né? Nos nossos privilégios, assim, né? A gente vai ter que aprender a ter uma postura de vida antirracista e a nossa vida toda vai ser antirracista, né? Teve uma grande discussão aí se saía pra rua ou não, né? Devido ao coronavírus aí, a pandemia que já atinge mais a população indígena, a população parda, a população negra, né? Já é mais uma ferramenta desse genocídio, né? Uma arma biológica agora, né? Que eu acho que foi uma discussão digna, sim, eu acho que é muito, tá sendo muito interessante todas essas discussões, e eu acredito, eu torço, assim, né, intenciono que o pessoal consiga se organizar. Eu vejo muito a questão de organização, assim, né, que essas marchas, essas caminhadas, assim, sejam um começo de, para quem não tá organizado ainda, né, de um interesse, de um aprofundamento, assim, nas causas, na luta contra o racismo, mas também contra o fascismo, e pra gente, a longo prazo, né, também conseguir mudar, assim, estruturalmente tudo que tá rolando aí. E é isso aí, vamos ver, dia 21 tem outro ato marcado. Eu acho que a gente também tem que ter muito uma questão aí de mudança de referencial, de entender que talvez nós, brancos, e a classe média do Brasil, muitos setores aí que construíram também seus referenciais de luta, né? Vamos ter que mudar, vamos ter que entender que talvez a gente não vai ser seguido, a gente vai ter que seguir, né, outros referenciais de luta. Então, acho que são muitas mudanças que a gente vai viver para a gente conseguir mudar alguma coisa nesse país, nessa cidade, nesse mundo. E muita coisa é incerta, né? Eu acho que muita incerteza sobre o que vai rolar no nosso país, sobre o que vai rolar nesses atos a partir de agora. Eu tenho muitas incertezas, assim, a cada ato eu fico muito nervoso, assim, sem saber o que vai acontecer na rua e sem saber qual que vai ser o prosseguimento disso, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse país, mas isso é interessante, né? Que a gente consiga aí seguir construindo e seguir destruindo, né, tudo isso que está nos oprimindo aí mais intensamente nesses últimos tempos, mas que não deixa de ser o colonialismo que nos assola aí há 500 anos, né? Então é isso aí, agradeço o espaço e qualquer coisa, se faltou alguma, ficou mais alguma dúvida, me manda a pergunta aí que eu mando um outro áudio. Valeu! Oi, meu nome é Luísa, eu sou da Casa Invisível, é um coletivo que gera uma ocupação aqui no centro de Belo Horizonte, e eu participei do ato domingo em Belo Horizonte, né? Na verdade, os atos em Belo Horizonte estão acontecendo há 4 semanas já. Esse domingo foi a 4ª semana, os atos antifascistas, né, dessa leva, assim. E eles estavam sendo organizados pelas torcidas antifascistas do Atlético. Começou, né, a Resistência Alvinegra, e depois foi juntando mais pessoas, mais coletivos. Eu fui nos últimos 2 atos. Na semana retrasada foi um ato pequeno, assim, tinha umas 100 pessoas. E esses atos, eles estão sendo feitos com o objetivo de atrapalhar, né, de bater de frente com os atos, com a carreata bolsonarista que está acontecendo desde o começo da quarentena, da pandemia, assim, né? E os atos estavam conseguindo bater de frente, assim, né? Já rolou de roubar uma bandeira deles, a bandeira do Brasil. Domingo retrasado, nesse ato pequeno de 100 pessoas, a gente conseguiu fazer com que eles mudassem a rota e uma carreata que era para ter 8 quilômetros teve só 2. O que foi muito, muito bom, assim, né? Foi uma vitória. E daí, nesse último domingo, enfim, com a explosão do ato, dos atos nos Estados Unidos e em São Paulo, do ato dos Gaviões da Fiel, esse último domingo foi bastante gente, né? Pra rua, assim. Na verdade, o ato, com a explosão do ato de domingo de São Paulo, eu não lembro o dia agora, outras pessoas em Belo Horizonte começaram a se organizar sem necessariamente conversar com a galera da resistência que tava organizando os primeiros atos, assim, né? Daí teve um ato segunda, e nesse ato domingo conseguiu ser mais unificado, e teve 2 atos domingo, na verdade. Um às 10, 11 da manhã e outro às 3 da tarde. Muita gente aderiu muito rápido, assim, né, ao ato, pensando nessa semana aí de organização, e do mesmo jeito desaderiu muito rápido quando apareceu vídeos mostrando a preocupação da crise sanitária e essas coisas. Essa preocupação sempre esteve nas conversas sobre o ato, assim, né, dos organizadores. Mas eu acho que serviu para recobrar essa atenção. No ato de domingo, teve pessoas que ficaram com megafones andando pelo ato e falando para a galera manter o distanciamento, para a galera ir mais devagar, para o ato esticar, para manter a distância das pessoas na frente, das pessoas atrás. E sinceramente, eu acho que o ato estava bem mais tranquilo em termos de aglomeração do que qualquer dia no centro da cidade, né? Porque agora o comércio reabriu em Belo Horizonte. Segunda-feira, logo depois do ato, o comércio reabriu. E a aglomeração está claramente muito maior, assim, né? Que eu acho que é uma coisa para a gente pensar, que é exatamente isso. A gente não está indo para o ato, indo para a rua, apesar da pandemia. A gente está indo por causa da pandemia, né? Porque a pandemia é só mais uma causa de mortes, que, entre as outras mil causas, né, entre as outras tantas causas que já assolam esse país, assim, e que, com o crescimento do fascismo, do neofascismo, enfim, você chama do jeito que você quiser, só vai ficar pior, né? Só vai ficar pior. Genocídio da população negra só vai ficar pior. A classe trabalhadora só vai ser mais explorada. Enfim. E isso me motivou muito a ir pra rua, assim, né? Isso me deu a certeza final de que eu tinha que ir. Foram duas coisas que se levar em consideração, assim. Que é a manifestação dos trabalhadores de aplicativo, né? Dos motoboys, da galera de que entrega de bicicleta, que eu não consigo dizer o quanto foi consequência ou não dos atos. Eu acho que nesse momento de insurreição é tudo muito junto, assim, né? As pessoas se inspiram e tomam coragem para ir para a rua de um jeito muito junto, mas que estão indo para a rua agora, que já foram outras vezes, mas que agora eu espero que isso ganhe visibilidade, assim, né, para lutar pelos seus direitos durante a pandemia, para lutar por equipamento de proteção necessário, né? Que é um motivo para a gente ir para a rua também, é unificar a luta com essa galera. E uma ação no... E a notícia de que uma ação no Rio de Janeiro de distribuição de kits de higiene, de cestas básicas, foi interrompida por operações policiais, né? Então, enfim, a gente está indo por causa dessas coisas, né? Por causa da pandemia, por causa... porque se a gente não fizer alguma coisa, a pandemia vai continuar matando muito mais gente, assim. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa coisa do isolamento social é não ver a realidade, assim. As pessoas não estão em isolamento, elas nunca estiveram. Porque o isolamento social também não pode funcionar em um sistema capitalista. Acho que ele tem que entender isso. Ele é uma falácia. Desde o começo ele foi uma falácia, assim. Desde o começo foi previsto que algumas pessoas ficassem trabalhando para outras poderem ficar em casa. O jeito de lidar com esse vírus é outro jeito, assim. Teria que ser outro jeito, outra sociedade. E é para isso que a gente está na rua, assim, né? Para isso que eu tô na rua. Para construir outra sociedade, não é... Enfim, por mais que as pautas sejam bem pontuais, assim, né? Fim do genocídio da população negra, fim das mortes, fim do racismo, fim do fascismo, luta contra o fascismo, enfim, bater de frente com o avanço fascista, são pautas claras. Eu também tô na rua lutando por um outro mundo, assim, né? Por tudo que eu acredito em termos de organização horizontal, em termos de autogestão. Então, eu acho que vem muito daí. E minhas impressões sobre o ato em Belo Horizonte foi interessante, assim, né? Porque foi muito pacificado, eu sinto. Foi muito pacífico. Mas pacificado nesse sentido de que as pessoas me pareciam pacificadas ali, né? Todo mundo com muito medo do que a gente tinha visto em outras cidades, que não aconteceu em Belo Horizonte. A gente estava com muito medo antes de ir pro ato, assim, né? Da violência policial e da violência de outros fascistas, assim, né? De torcidas contrárias, enfim. Que tinha notícia que ia rolar. E não rolou nada disso. E eu vi muitas pessoas que eu imagino que não costumam frequentar. O que é muito interessante, porque parece que cada geração tem seu 2013, sim, né? Esse 2013 aconteceu quando eu era secundarista. Agora os secundaristas podem estar frequentando esses atos e se formando politicamente neles, como eu me formei em 2013, né? Não sei. Mas eu acho complexo também, porque eu sinto que a potência dos atos fica muito abafada durante a pandemia, assim, né? A potência dos atos, ela... Porque o ato não é só um acontecimento, ele é um acontecimento em si, o ato é um acontecimento em si. Mas ele é amarrado por todas as conversas, todas as elaborações que tem sobre ele, assim, né? Então, isso é foda durante a pandemia, você não poder fazer uma reunião na casa de alguém, olhar um pra cara do outro, se ver no ato, se ver na reunião e formar essa parceria, assim, sabe? Eu acho que isso é uma perda de potencial das insurreições muito grande, assim. Isso me deixou um pouco aflita ter que voltar pra minha casa depois. E pros próximos atos, não sei, assim, né? Acho que a questão sanitária tem que ir vendo. As organizações do ato aqui em Belo Horizonte estão pensando várias coisas, talvez um rodízio de duas em duas semanas, mas sair das ruas não é... Sair totalmente das ruas não... Eu acho que pra mim não é uma opção, assim. Nunca foi, né? Nunca foi uma opção. Olá a todas e todos. Pra falar um pouco aí da relação entre política e futebol, trazer isso pra cruzar com os últimos protestos de rua que vem acontecendo no Brasil nas últimas semanas. A gente viu nesses últimos protestos, além dos movimentos sociais, coletivos de luta, anarquistas, antifas, autonomistas, a gente viu a participação, não só a participação, como até mesmo puxando os próprios atos das torcidas organizadas de futebol e as torcidas antifa também, né? Para contextualizar, isso não é inédito no mundo, né? Talvez seja, de certa forma, inédito no Brasil, mas não chega a ser inédito no mundo, né? Já teve períodos da história onde os ultras europeus, barra bravas, barra bravas latinas, que já possuem histórico de envolvimento direto nas lutas, como normalmente a gente vê no Chile, na Grécia, na Turquia, no Chile... Por exemplo, a gente vê com certa frequência até aquela torcida barra brava Los de Abaixo, né? Que é muito conhecida pelo seu envolvimento nas lutas. Sempre está aí nas primeiras linhas, nas táticas Black Bloc, nos movimentos de rua no Chile, né? Isso falando apenas do Chile, né? Isso a gente vê boa parte da Europa, do leste europeu, na Europa central, isso não é nenhuma novidade. No Brasil, esse fenômeno é praticamente inédito, mas no resto do mundo, não. Para situar aí sobre os protestos, que teve a participação ativa e bem grande, né? Inclusive, a grande maioria do, pode-se dizer, do primeiro ato, que foi puxado pelos Gaviões da Fiel, né? A torcida organizada do Corinthians. Os Gaviões não chega a ser nenhuma novidade também, os protestos de rua, o histórico, né? Nada é de graça, né? Então, para a gente situar, a origem dos Gaviões é baseada na origem do Corinthians, obviamente, né? Então, o Corinthians foi um clube fundado por um grupo de anarco-sindicalistas, um grupo de operários ali do bairro do Bom Retiro, né? Bairro tradicional de cultura libertária, ali no final do século XIX, início do século XX. Um dos bairros de agitação aqui em São Paulo, de movimentação política bem efervescente, agitação anarquista, agitação operária. Um dos bairros com a letra B também, né, que compõe esse rol de bairros operários e anarquistas, que era o próprio Bom Retiro, o Brás, o Belém, o Belenzinho, Barra Funda, o Bixiga. Bom, desse grupo que fundou o Corinthians, vale destacar seu primeiro presidente, né, que era o Miguel Batalha, né. Ele fundou o lema do Corinthians, né, que era uma das frases mais famosas do clube, que inaugurou o clube e que é carregado até hoje, né, o lema principal do Corinthians, que é: o Corinthians é o time do povo, e é o povo que vai fazer o clube, né, que vai fazer o time. Essa frase é uma frase inspirada numa das frases do Malatesta, onde ele estava falando sobre a emancipação do povo, né, que obviamente não deve ser dirigida, né, não deve ser orientada, e sim partir do próprio povo, né. Não só o Malatesta, como também Oreste History, Gigi Damiani, eram outros anarquistas, anarco-sindicalistas, que influenciaram muito o Miguel Batalha e os outros anarco-sindicalistas, operários, trabalhadores que fundaram o Corinthians, né. Oreste History e Gigi Damiani escreviam no jornal La Batalha, né, escrevendo depois no jornal La Plebe, fundaram depois, junto com Edgar Allan Roe, a Escola Moderna de São Paulo, né. Então, o Miguel Batalha trabalhava na Light, né, então foi de lá que ele trouxe essa experiência anarco-sindicalista, né. E aí todo o envolvimento disso com movimento que culminou com a greve de 17, né? Greve 17, o assalto à Moinho Santista, né? Bom, vai lembrar também que o Corinthians era um clube de bairro, né? De várzea, foi fundado num beco, né? Por isso ele era perseguido. A camisa negra do Corinthians, né, listrada, vem nesse sentido. Ela é criada por conta de uma proibição do futebol oficial, do futebol da elite, de proibir a inscrição de um jogador negro, né, por parte do Corinthians. Então, aí para dar um panorama sobre a fundação anarquista do Corinthians. Passando aí para os Gaviões, os Gaviões também, não de graça, tem mais ou menos a mesma trajetória política do Corinthians. Antes mesmo de ser Gaviões da Fiel, os Gaviões surgem como Revolução Corintiana, né? Que eram as faixas que esse grupo de jovens levava nos estádios, né? Ali perto da década de... no meio da década de 60, né? 66, 67, né? Em pleno auge não digo, mas em plena ditadura militar, né? Não só lutavam contra a ditadura no país, contra a ditadura do Corinthians, né? Na figura do Vadielu, que era um político da Arena, Bom, nessa época acho que não precisa nem mencionar que eram reprimidos pela polícia. A polícia levava as faixas, né, sequestrava, tomava, roubava as faixas, os instrumentos musicais, né? Então, os Gaviões surgem nesse contexto da ditadura brasileira. E sofreram na pele, são marcados aí pelo Estado ditatorial brasileiro desde do início. Uma das referências dos Gaviões, né, o Inaté, que consideram revolucionário na torcida, ele dizia nessa época que para derrubar ditador não vai ser batendo bumbo, né? O Inaté chegou até a ser preso por causa dessa sua militância radical, foi solto depois e continuou sendo perseguido pelos órgãos de repressão da ditadura na época. Até que depois foi solto e acabou sendo assassinado. Até hoje ninguém sabe por quem, não se tem informação nenhuma, né? Inclusive foi enterrado como indigente. Então, uma coisa bem parecida com os assassinatos da época dos militantes, da época da ditadura. Tem uma outra grande referência dos Gaviões, Edmar Bernardes, né? Que trouxe um outro horizonte para a torcida, né? O horizonte anticárcere. O lema principal dos Gaviões, que é lealdade, humildade e procedimento, ele é um lema que foi trazido do Carandiru, né, em São Paulo. Era um lema aí de convivência entre os presos, onde ele acabou trazendo para a torcida, e é um lema que é carregado também até hoje. Os Gaviões também têm outras lutas, né, durante a história. Em 79 levantaram a faixa pela anistia no Morumbi, né, algo que era praticamente impossível em evento público em São Paulo, acho que inclusive no país também. Aí teve também, passou por tentativas de extinção, né, os Gaviões, durante alguns momentos da história foi perseguidos aí pelos poderes de Estado. Pode-se dizer, inclusive, que atuou meio que na clandestinidade, né, como outras organizações da época. E também passou pelo fatídico dia de... Em 1995, onde houve uma armadilha pela polícia, pelo Estado, né, de uma forma geral, onde se iniciou aí a perseguição mais ferrenha contra as torcidas organizadas após a briga entre a Mancha Independente no Pacaembu, que culminou com proibições, perseguições e etc. na época, né? Bom, o Gaviões também tem outras lutas, como as marchas recentes contra o escândalo das merendas de São Paulo, na figura do Capês, que ele sempre perseguiu as organizadas. Já abrigaram acampamentos de base do MST, já 2015, 16, me recordo agora, quando foi as lutas secundaristas, fez debates na sede com a presença das Mães de Maio, do rapper Eduardo Tadeu, e etc. E também agora recente, na época da eleição do presidente atual, o posicionamento oficial da torcida com relação a ser contra o candidato que venceu as eleições no Brasil, por ser um ditador fascista, né? Então, como isso vai contra todo o histórico e toda a vida dos Gaviões desde 69 até hoje, então os Gaviões se posicionou oficialmente e também teve o apoio da torcida Jovem de Santos, que acabou se posicionando também. Então, os Gaviões, assim como os ativistas antifa e toda a população periférica, desviante, excluída, discriminada, sabe muito bem o que é fazer parte dos de baixo, né? Sempre foi marcada pelo Estado, pela repressão policial, sempre foi taxada de marginal, de vândalo, etc. Igual os movimentos antifa. Quem já foi no estádio, acho que, ou já viajou em caravana de torcida organizada, sabe, né? o que significa polícia, o que significa atuação da polícia com relação às torcidas. O próprio movimento contra o futebol moderno, né? Acho que tem toda similaridade com o movimento antifa, sentido de lutar contra o sistema que, da mesma forma atual, do debate atual, que divide, né, entre bons torcedores e maus torcedores, entre bons manifestantes e maus manifestantes, né, que a gente vê sempre e estamos vendo agora também, né. O futebol moderno luta contra a arenização dos estádios, a elitização dos estádios, contra todo esse aparato de tecnologia dos estádios, de controle, de domesticação do torcedor, essa transformação que vem ocorrendo aí no, nos estádios no mundo, mas agora, principalmente no Brasil, aí nos últimos anos. Então, isso é a tentativa de excluir cada vez mais, né, os torcedores organizados e incluir os torcedores aí que são domesticados de alguma forma e viram espectador, consumidor e não torcedor. E esse movimento também possui relação com outro movimento que nasceu também nas prisões inglesas, né, no caso agora. Na década de 70, 80, que é o movimento ACAB, né, contra a polícia como um todo, né? O movimento de autodefesa, de combate à violência policial, atuação policial como um todo. E esse movimento também se espalha principalmente no começo, no meio dos ultras europeus, das torcidas organizadas europeias, e aí depois também acaba sendo assimilado pelas lutas anarquistas, as lutas antifas ao redor do mundo. O ápice, né, dessa explosão se dá na tragédia daquele jogo do Liverpool, onde morreram mais de, acho que sei lá, 100 pessoas, não me lembro agora, da repressão. E isso acaba tendo uma consequência muito parecida com a que é do Brasil, que foi em 95, de repressão e perseguição às torcidas organizadas, aos hooligans, no caso da Inglaterra e da Europa, na figura da Margaret Thatcher. Bom, considerando tudo isso, todo esse caldo, acho que é natural dizer que o Gaviões, como grupo organizado, como grupo periférico, possa puxar os atos de rua que vem acontecendo aí nas últimas semanas. Acho que nada mais natural. Rompendo aí com esse mobilismo das esquerdas, essa paralisia geral aí de protesto de rua que a gente vinha vivendo. Até porque também agora nos territórios periféricos são os lugares que mais estão sendo afetados pela pandemia, e então, só oficialmente que eu me lembro, aí com nota de pesar, essas coisas, eu já vi pelo menos mais de 20 notas de pesar de mortos nos Gaviões, né? Isso que a torcida fica sabendo oficialmente, deve ser muito mais. Então, juntando tudo isso, acho que foi o que motivou os primeiros atos, né? E também vale dizer, acho que talvez principalmente junto com isso, as carreatas da morte, né? Dos bolsomínios, manipulados aí também pelos que os de cima que comandam eles, né? Pela manutenção dos lucros da elite e tudo mais. Bom, acho que de forma positiva, esses atos eles se iniciaram com o caráter de um caráter combativo à fascistização das ruas, algo que a gente não via no Brasil, sei lá, posso estar falando uma grande bobagem, mas desde da Batalha da Sé, né, em 34, pelo menos aqui em São Paulo, que é esse enfrentamento de rua entre fascistas e antifascistas. Então, desde a Batalha da Sé, eu pelo menos não me lembro de ter lido algo parecido com esse confronto possível e aberto nas ruas, né? Então começou por todos esses motivos, começou também para esse combate aos fascistas que estavam nas ruas, ao movimento neonazista daqueles 300 que estavam em Brasília, né? Inclusive os gaviões, o segundo ato dos gaviões foram lá em Brasília, justamente atrás desses 300 aí, quando até aquele verme que agrediu uma mulher enfermeira, se não me engano foi isso, né? Os gaviões foram atrás dele, sabia quem era, e ele no dia saiu correndo, chamou a polícia, e rapidinho, pelo que se ficou sabendo, a polícia chegou lá e protegeu eles, como protegeu na Paulista também. Após isso, né, os atos começaram a ter adesão de outros grupos, né, dentro dos gaviões. E também a participação de outras torcidas antifas, outros, até mesmo outras organizadas aqui em São Paulo, né, inclusive rivais dos gaviões, do Corinthians, etc., algo que também poderia ser impensado e foi positivo, né, muito positivo. Então isso chamou atenção também, e também o que chamou atenção principalmente, talvez, né, foi o caráter autogestionário, de autodefesa, né, desse primeiro grande ato na Paulista, quando já foi o primeiro, quando foi bastante gente, incluindo antifas, né. Então teve esse caráter nesse primeiro ato, e o que foi absolutamente positivo, né, com horizontalidade, espírito combativo de destruir o fascismo e tudo mais. Então foi um ato com uma pegada aí bem antissistêmica. Acho que, como, sei lá, tudo que é bom dura pouco, não durou nem sequer uma semana, né? No ato seguinte, que foi domingo passado, apesar de ter tido saldo positivo, de certa forma, saldo negativo de outra, mas já não havia mais aquele caráter mais revolucionário, mais autogestionário, já era um ato cooptado, provavelmente, e também assimilado aí por políticos profissionais, movimentos do sistema. Acho que eles não perderam oportunidade para capitalizar em cima, né? O próprio Boulos, os movimentos que ele lidera, tentaram dirigir, né, de alguma forma, essas massas, a revolta, pacificar as ruas e etc. Não só isso também, como nos próprios gaviões surgiram também, de certa forma, liderança, dirigismo, né, e aí com uma pegada, uma ideologia mais reformista, ou até mesmo pior que reformista, né, com aí absurdo de essa coisa de utilizar a bandeira do Brasil, ressignificar a bandeira do Brasil, usar a camisa da CBF, né, uma coisa que virou uma identidade própria, né, dos fascistoides, dos reacionários de uma forma geral. E sem contar outros absurdos, né, como sentar para negociar com o Estado, ceder em posição do Estado, de marcar atos de não marcar atos, né, no mesmo dia, horário, local dos bolsomínios, realizar ato em praça, parado, sem travar a rua, sem perturbar a ordem do Estado, essas coisas, infelizmente. Bom, ainda bem que os ativistas antifas, autonomistas, etc., não se deixaram governar nesse segundo ato, e acabaram rompendo com esse protesto domesticado e por dentro aí dos limites do sistema. Eles resolveram, por si só, marchar nas ruas ali de Pinheiros, com a intenção de ir até a Paulista, que era o local de combate, né, contra a ação direta, contra esse poder estatal, poder do Estado, o poder da polícia e principalmente contra as carreatas da morte contra os bolsominions. Mas também, como já era de se esperar, a polícia impediu, né, o segmento do ato, já na segunda rua, né, percorrida, fazendo já aquele tradicional caldeirão de Hamburgo, cercando todo o ato por todos os lados, as ruas paralelas cercadas também, presença do BAEP, né, o BAEP que é, para quem não é de São Paulo, é o batalhão que foi criado aí depois da jornada de junho para reprimir aí os movimentos de rua. E também tinha o batalhão de choque com tanques israelense, tinha de tudo nesse segundo ato, né? Os mesmos tanques que eles, que essa empresa que vende para o governo de São Paulo vende para a repressão sionista lá contra os palestinos. É o mesmo tanque que utiliza aqui. Então, foram mais de 2 horas, né, de resistência, né, de rua, da polícia travando o ato nas ruas de Pinheiros, 2 horas parado, de resistência. Bom, isso cercado pela polícia, né, até que de forma auto-organizada começou uma certa insatisfação, obviamente, né, um certo incômodo com aquilo. E bom ressaltar também que nesse momento praticamente não havia mais torcedores organizados e as pessoas que estavam ali por partidos políticos, movimentos do sistema e etc. Nessa hora só havia antifa e autonomista na rua. E é bom ressaltar, interessante ressaltar também aí que é um dos saldos positivos, bastante gente periférica, crescimento aí, pode ser que dentro dessa moda antifa que está ocorrendo, mas não interessa. Importante é quanto mais gente que conseguir se identificar com o movimento antifa e fazer valer, né, que isso não seja uma mera moda, mas fazer valer, principalmente em ação de rua, em ação de protesto, ação direta, e não que leve isso de brincadeira. Então, bastante gente ficou, né, do movimento antifa, nessas 2 horas, resistiram até que começou uma auto-organização ali de revolta, de ficar ali naquele local cercado, e etc. Então, já cansado disso, desse impedimento, os antifas resolveram se organizar e driblar a polícia por ruas paralelas. Então, aí não durou nem 5 minutos e, para quem já meio que já está acostumado com protesto de rua desse tipo, já sabia bem o que iria acontecer, né? E foi bem rápido, em 2-3 minutos depois dessa movimentação de parte dos grupos que estavam ali, já começou a voar as primeiras bombas da polícia, aquele cenário padrão de protesto antigo que a gente já conhece. A polícia caçando manifestante em rua paralela, detenção ilegal, agressão, violência. Tem até um vídeo que circulou bastante na internet sobre ali na rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, onde ali fica bem claro, para quem não está muito acostumado, como que a polícia trata manifestante. Esse tipo de manifestante, né? Que são os marginais e os vândalos para isso. Mas que bom, particularmente falando, pelo menos eu, que seja vândalo. Eu tenho orgulho de ser vândalo. Acho que muita gente também tem orgulho de ser vândalo, e vândalo, para quem não sabe, eram grupos que lutavam contra o Império Romano, né? Então, acho que é um motivo de orgulho ser vândalo. Aí também muito... É bom, importante falar que foram 32 detidos, né? De forma ilegal. Que é um número bem alto. Muito se falou também nas redes sobre ir ou não ir aos atos, né? Acho que é uma polêmica que só pode partir de quem está de fora das lutas, com todo o respeito. Eu, particularmente, não conheço nenhum militante anarquista, nenhum coletivo, organização antifa que, em qualquer país, em qualquer época, tenha optado em controlar a sua revolta ou em não se insurgir, né? Ainda mais nós, contra colocado na mesa os infinitos motivos que a gente tem para isso. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil de hoje, autoritário, genocida, fascistizante. E a justificativa, uma das, né, o Bozo pode dar um golpe, Bolsomerda pode dar um golpe. Acho que é todo respeito também a quem falou, acho que é pífia. Acho que não precisa nem comentar. Tem a justificativa da pandemia também, né, que aí é tudo bem, é justa, mas por causa dela também, entendendo a força da pandemia no Brasil como projeto político, acho que é justamente por causa dela e para acabar com ela, é que é mais um entre os infinitos motivos para estar nas ruas. Como a gente está vendo nos Estados Unidos, até uma contaminação maior que a nossa, pelo menos oficialmente, e uma onda de revolta está acontecendo, insurgência está acontecendo, e não só nos Estados Unidos, como praticamente no mundo inteiro, depois da morte do George Floyd, estão havendo insurreições no mundo inteiro. Então, não há motivo para não ter no Brasil, ainda mais no Brasil de hoje. Ainda mais no Brasil e no Brasil de hoje. E se for pegar pelo motivo, pior ainda. Se for pelo motivo antirracista, antifascista, pelo assassinato de um policial branco contra uma pessoa negra, acho que o Brasil tem muito mais até motivos do que o próprio Estados Unidos, né? Lembrar que a polícia do Brasil é a polícia que mais mata no mundo. Lembrar que a polícia do Brasil mata 5 vezes mais do que a polícia dos Estados Unidos. Então, se for pelo motivo do genocídio contra negras e negros, contra os de baixo, acho que o que não falta é motivo. Bom, e aí para domingo agora, já está colocado mais absurdos, né? Já com esses movimentos institucionais que acabaram assumindo, né, esses atos, infelizmente, já chegaram aí agora no cúmulo do cúmulo de sentar à mesa com movimentos fascistas, como um movimento chamado Dama de Ferro, clara referência à Tati, né, até que a gente comentou, eu comentei nessa mesma fala lá atrás, e ela vem ela de novo. Então agora chegou... É um absurdo de sentar à mesa com movimentos fascistas para negociar e negociar uma coisa ainda mais absurda, que é o rodízio de protesto, algo totalmente inédito no Brasil, uma vergonha completa, movimentos aí da certa esquerda, ainda que seja esquerda reformista, fazer um absurdo desse. Bom, eu acho que... Quem sou eu para dizer, mas acho que movimentos antifas, autonomistas, etc., não teriam que aderir a isso, obviamente, né? Acho que como todo mundo deve pensar assim. Deveriam, acho que, ir para o viaduto do Chá, onde vai ter isso, dizendo aqui de São Paulo, né? Para o viaduto do Chá, onde os bolsominions vão estar, acho que é lá que deveríamos estar, e se é para destruir o fascismo... tem que ir onde o fascismo está. Inclusive, foi esse um dos pilares do início de todo esse movimento, então, que siga esse caráter combativo e revolucionário. Bom, então, acho que deveria ir para lá, e domingo que vem, não esse agora, o outro... Ficou acertado nesses absurdos que os Os fascistoides vão estar na Paulista, e aí, então, domingo que vem, com certeza absoluta, deveríamos ir todas e todos para Paulista derrubar e destruir o fascismo. Bom, então, para terminar, para fazer aquela recomendação de livros, gostaria de recomendar a minha maior referência política, que não é um livro, não é um autor, é música. Gostaria de recomendar o rapper Eduardo Tadeu, que é a minha maior referência de política. Então, para finalizar, vou finalizar com um trecho de uma das músicas dele que está mais aí na minha cabeça, que é a música Cravos do Holocausto, que é, entre aspas, mesmo retalhando bases com moto e furador, não temos 1% da maldade do opressor. Então, era isso. Obrigado aí, todos e todas. É quem te atira na testa se a vítima reagir. Mas ergo campo de concentração pra me divertir. Somos até capaz de decretar um rival. Mas o que vestimos em analfabetismo funcional? No pântano sórdido da atmosfera mesquinha. Somos os cravos indefesos e meias ervas daninhas. Não quero ter galpões fétidos como a Nike pra escravizar os rejeitados da sociedade. Nem navegar nas gôndolas de Veneza. Patrocinado pro prato vazio sobre a mesa, mesmo estando no repórter Record estereotipado. Não simboliza o mal que deve ser extirpado. É no clube de campo, recavalgando na hípica. Quitons que atende a escala red psicopatia. Os que nos faz deixar a cabeça em frente de delegacia. Pra mandar ameaça subliminar pra polícia. Favelado não criou a ONU, Banco Mundial nunca dizimou. Pra fazer propaganda de arsenal, jamais vestimos túnicas pra caçar. O membro de outra etnia pra linchar. Enforcar. Armas biológicas e químicas não são obras do morro. A genética da tirania vem do berço de ouro. No juízo final eu posso garantir que não é no nosso rosto que Deus vai cuspir. Mesmo retalhando paz de morte e furador, não temos 1% da maldade do opressor. Na paisagem militar, com escolta e pintar. Somos os cravos que florescem em meio ao holocausto. Mesmo retalhando paz de morte e furador, não temos 1% da maldade do opressor. Na paisagem escravos que florescem em meio ao holocausto. Sequestramos menos que o mercador na África. Carbonizamos menos que as fogueiras sagradas. Roubamos menos que os clientes dos carros fortes. Não temos 1% dos homicídios dos esquadrões da morte. Na lista dos maiores ditadores da terra, não li o nome. Saído dos becos da favela, pode quebrar nosso sigilo bancário. Não tem fortuna feita com câncer, efeto mal formado. Não respondemos pelos crimes da indústria tabagista, farmacêutica, alcoólica, televisiva, armamentista. Ocupamos os bondes dos 5-7 transferências porque não fomos convidados pras feiras de ciência, pela indução diária, trilhados para pau. Em vez de pena, merecíamos perdão judicial. É hediondo, pô no hall dos reis do candos que foram expulsos dos livros de formando. Somos os menos responsáveis pelos corpos no tambor, repleto de cal pra afastar farinha. Não fomos nós que colocamos a barbárie no dicionário, nem as negociações pra rendição no vocabulário. Antes de enforcarmos com cinto de segurança, já tinham feito cheque pra Dubai via carne humana. Antes do MASP ficar sem Portinari e Picasso, já tinham nos feito chamar de lá um pedaço de plástico. Mesmo retalhando paz de morte e furador, não temos 1% da maldade do opressor. Na paisagem militar, com escolta e pintar. Somos os cravos que florescem em meio ao holocausto. Mesmo não temos 1% da maldade do opressor. Na paisagem militar, com escolta e pintado. Somos os cravos que florescem em meio ao holocausto. O engenheiro que foi no gol, fundo pra droga, foi formado pelo endinheirado patriota na Copa. Por trás do AK no gueto, um fator social. Por trás da Mumban, com Jason Real, que só por transformar estuprador em descobridor, merecia sufocar enrolado num cobertor. Ser dispensado dentro de um caminhão de lixo, pra ser esmagado ainda vivo. Numa evolução correta, era nós de Cherokee, os insetos da burguesia, com a massa de polir, quando não exercitamos nossa autoestima. A escória nos equipara, chave inglesa e bobina também. Me senti inferior, olhando vitrine, namorando os bagulho que só podia ter no crime. Mudei quando vi a trama dos reis do camarote, que brindam nossa morte com cristal e sci-rock, que são imunes a processo e ação de polícia, mas não a munição gangsta da minha rima. Deixei de beber no cálice da submissão, pra ser um ativista que ataca essa dança, com mic na mão, que tem coragem pra deseja primaveras árabes e temporadas de facões pra tiranos covardes, que tem coragem pra afirmar que os cravos do holocausto comparados aos playboys são bebês no berçário. Mesmo retalhando paz de morte por a dor, não temos 1% da maldade do opressor. Somos os cravos que florescem em meio ao holocausto. Mesmo retalhando barros de morte por a dor, não temos 1% da maldade do opressor. Na paisagem militar, com escolta evitável, somos os cravos que florescem em meio ao holocausto.